Ei, viaja não, firma. Ha! CTS Kamikaze. Certo. Feijão 034. É tudo nosso, nada dele. Sechita, neguinho. Joga elas na piscina, que o frevo tá doce. Mas tem água da fonte, hoje eu borro sua roupa e rose. Quantos comédia faz pose, seguimos moendo no 12. Da casa pra rua, só com as top, roletando de golfe. Joga ela na piscina, baby da cara, mas vim com o rosé. Marca de biquíni, nós é swing, metendo louco, magazine privê. Liga pra ela, não tem nada a ver. Beat é swing lá no meu PV. Joia rara com as peças mais caras. Kit gold pronto para foder. Então feijão, bagulho é louco e nós domina a cena. Se preocupa com nós, enquanto pra nós as minas senta. No estilo cachorrinho, elas arrasa na piscina. E nós tá como atrás dessa sereias pulando de fim. Degusto, água de bandido, mandraca fala que tá comigo. Ananese e feijão sempre envolvido, voando, passeando seu exclusivo. Piscina mole, o velho rabetão, o verde exala, olho com paixão. Não tá entendendo o nosso progresso, arrasta pra cima e pega a visão. A visão que nós passa é que nós pode, hoje nós fode. É pinga pros comédia e pra elas white horse. E pros água de bica que na pique é só o cheirinho. Joga elas na piscina que o pai fez já tá soltinho. A visão que nós passa é que nós pode, hoje nós fode. É pinga pros comédia e pra elas white horse. E pros água de bica que na pique é só o cheirinho. Joga elas na piscina que o pai fez já tá soltinho. Nesse pique ela perde a linha, com pelo louro chamando atenção. No Instagram ganha mais de 1000 fãs. Prisioneiro faz de mim seu divã. Nesse pique vamos até de manhã. Tira foto, marca no Instagram. Não tô entendendo mais nada, nem sei se eu vou acordar amanhã. Deu a louca nas meninas e essas mina tá problema. Piscina virou mãe, nem tamo na piracema. Mas é louco porque Deus usa os loucos pra confundir. Você que na profissina pra meu mar se abrir. Na piracema não tem meu problema. O mar se abrindo, chovendo o esquema. Não é RJ e nem se aquarema. Aqui é Uberaba roubando a cena. Mina na piscina chamando a atenção. É popo que sobe, é popo que desce. Então joga ela na água e depois faz uma prece. Amém, que vem em dobro enquanto eu estou vivo. Porque se eu morrer agora eu vou morrer como um deus vivo. Hoje nós tá na resenha, amanhã não estaremos aqui. Joga elas na piscina, feijão, enquanto eu conto os faz me rir. A visão que nós passa é que nós pode, hoje nós fode. É pinga pros comédia e pra elas white horse. E pros água de bica que na pique é só o cheirinho. Joga elas na piscina que o pai fez já tá soltinho. Nós passa é que nós pode, hoje nós fode. É pinga pros comédia e pra elas white horse. E pros água de bica que na pique é só o cheirinho. Joga elas na piscina que o pai fez já tá soltinho.